Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz um segundo programa dedicado ao esperado e festejado disco de Ana Costa, Hoje é o Melhor Lugar. Começamos com a faixa As Coisas que Mamãe Me Ensinou, da grande Leci Brandão e Zé Maurício. A mãe da gente, a mãe da gente, é um caso diferente, muito mais que comovente, que não dá pra comparar. O que eu sei é que tudo que eu sou simplesmente é o resultado das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. A mãe da gente, a mãe da gente, é um caso diferente, muito mais que comovente, que não dá pra comparar. O que eu sei é que tudo o que eu sou simplesmente é o resultado das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas que mamãe me ensinou. Ana Costa, uma nova geração do samba, uma voz que se destaca na Lapa Musical Carioca, traz um disco pessoal, muito bem produzido e swingado. Confira, se você for coerente, dos grandes mestres do swing balançado do melhor samba, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Se você for coerente comigo, eu sempre vou te dar meu ombro amigo, mesmo que esteja correndo perigo, eu te darei meu abrigo. Se não seguir o caminho que eu sigo, olha que a vida te dá um castigo, e separando o joio do trigo, pode sofrer que eu não ligo. Se você for coerente comigo, eu sempre vou te dar meu ombro amigo, mesmo que esteja correndo perigo, eu te darei meu abrigo. Se não seguir o caminho que eu sigo, olha que a vida te dá um castigo, e separando o joio do trigo, pode sofrer que eu não ligo. Se não cumprir a promessa que faz, eu não confio em você nunca mais. Mesmo vestido de Cristo, sempre será Barrabás. Enquanto eu ando pra frente, você certamente vai ficar pra trás. Enquanto eu ando pra frente, você certamente vai ficar pra trás. Tem esperança no mundo melhor, sei que não vai ser em vão meu suor. A vida está amarga, mas eu sei comer de ló. Só colhe o bem quem semeia, eu tenho a certeza que Deus é maior. Só colhe o bem quem semeia, eu tenho a certeza que Deus é maior. Hoje é o Melhor Lugar, de Ana Costa, foi produzido por Carlinhos Sete Cordas, que coassina os arranjos com Itamar Assieri. Tocam Carlinhos Sete Cordas, violão de sete, Alceumar e Márcio Hulk nos cavacos, Cláudio Jorge, violão de seis, Marcelinho Moreira, Silvão Silva, André Siqueira nas percussões e vários outros. Ouça o som que eles fizeram em Por um Dia de Graça, do genial e sempre saudoso Luiz Carlos da Vila. Um dia, meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir o dia de graça, poesias, brindando essa manhã feliz, do mal cortado na raiz. Do jeito que o mestre sonhava, o não chorar e o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, a paz reinando em santa paz. O não chorar, ai, o não chorar e o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, a paz reinando em santa paz. Uma das grandes músicas do Gonzaguinha, o que é, na voz de Ana Costa, vale a pena escutar. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo,